Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Ah, posso? A sério? Não. Ai, não? Tá bem. Não? Já posso? Não? Ah, tá bem. Pronto. Boa noite a todos. Sim, por aqui já é boa noite. Nós estamos na China, portanto aqui já é boa noite. Ah, não, na China. E onde é que foi? Na Nova Zelândia. Portanto aqui são 6 da manhã. Bom dia! Estamos depois do jogo de rugby a assistir. 6 da manhã. Tem alguma diferença de 14 horas? Não, 12 horas. Vou ter de tomar para as 6 da tarde. Está bem, mas não são 6 da tarde e não são 12 horas aqui à Nova Zelândia. Ah, não, então são 11. Não, quantas é que são então? São 11. Então são 5 da manhã, é a mesma coisa. Ou não, 11. Não, 8 para a China, por isso para a Nova Zelândia devem ser 11. 8 para a China, então. Um pouquinho. Pois, na China já é. Então é isso. Então, estamos na China. Estava aqui a ver mal no mapa. Estamos na China, então. Então é isso mesmo. Vamos cá fazer umas comprinhas que seria mais barato. E pronto. É isso. Vamos embora? Tiveste um início maravilhoso, programa. Por acaso, ainda nota-se que treinaste bem esta introdução à emissão 80. E é logo um número redondo, 80. Sabes que eu gosto muito de números redondos. E é só os números que gostas. Não gostas também de instrumentos redondos? Hoje, estimados ouvintes, a nossa conversa irá centrar sobre instrumentos. Quantos é que tocas por dia? Digamos que... Ora... E de quem? Ora... Diana sabe? Deixa cá ver. Ora, um. É só um. Ah, bem. É meu e ela sabe. És fiel ao teu instrumento. Ela quando me liga, diz que estou ocupado. Está bem. Fala lá o teu resumo da semana e essa coisa toda. O meu resumo da semana... foi uma semana normal, marcada por um grande acontecimento. Se isso é verdade. Aliás, por dois grandes acontecimentos. Por três grandes acontecimentos. Em 4, 10? Não, porque o Benfica ganhou, mas não. Ah. Mas o Porto também ganhou. Pronto. O Benfica perdeu com o chão, sim. Não sei se sabia. Pois, mas isso não é um grande acontecimento. Porque eu acho que o Benfica ganhou. Não, ganhou para o campeonato de posições. Mas isso já passada. Foi na outra semana. Mas já foi depois do nosso encontro. Do nosso programa. Estamos a falar desta semana. Está bem, mas foi na mesma noite, mas já foi depois do nosso estamos programa. Estamos a falar desta semana. Ou seja, estou só a partir de segunda-feira. A partir de domingo. Não, porque eu também vou falar uma coisa de sábado à noite, por acaso. Por isso vou falar de sábado pronto. À noite. Assim já conta. E a semana começa no domingo, não começa na segunda. Está bem, para mim começa na segunda. Está especial. Está bem, mas eu agora dou-te razão. É de hoje a 7 dias. Ah, já não é 8. Não. Não, porque eu estava aqui, ontem estive aqui a fazer contas, não sei o que é que me deu. Então, descobri que de segunda para segunda são 7 dias. Que novidade. Já estou a fazer isso há um ano e tal. Então, não é isso, não estou a pensar. Ok, de hoje a 8, ou seja, contando já com hoje, 8. Só que não daqui pode ser. Até sábado às 4 da tarde vão passar 24 vezes 7. Não é 24 vezes 8. 24 horas vezes 7, por isso são 7 dias. Eu sei, pois é isso. Eu nunca tenho razão. Eu sou sempre o burro. Eu é que sou sempre o ignorado, o desprezado. É. Sim, e sábado à noite o Benfica e quais são os acontecimentos? Os acontecimentos. Foi pela primeira vez da minha vida. É da emoção. Foi pela primeira vez da minha vida às compras. A todos já tinha estado 5 horas nas compras. Está bem, mas eu estou a dizer de uma forma positiva, não estou a dizer de forma negativa. Estou a negativa já lá foi muitas vezes. Então, assim, foi a primeira vez que foste às compras, fazer compras e vir embora. Exatamente, é isso mesmo, pronto. Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Né? Foi com 1000 caralhadas. Trouxe umas batatinhas fritas. Não posso ser que aprenda-se, pois não. É, que era duas e depois uma. Ah, pois, e depois, pronto, vai lá. Se calhar estavam fora do prazo e eu nem vi. Não, por acaso não. Quer ter visto ou não? Não, mas comigo não fez mal. Ah, pá, está alto aqui a congelão. Sim, depois. Pronto. Pois está, porque depois ali na cama não se ouve também. Ali no escritório ao fundo não se ouve também. Se meteres no comando da caixa, mesmo tendo o comando da televisão, alto. Para que é que mexes no volume da televisão? Porque eu assim posso controlar melhor o volume do comando. Não é bem assim, mas está bem. Bom, continua. Faz as compras. Vê as depois, compras. Também fui visitar a minha antiga nova escola. Então vês-te a seguir a ordem cronológica. Primeiro foste à escola, depois é que foste às compras. Pronto, mas sabes que para mim foi mais positivo. Foi mais positivo. Ou seja, só teve uma coisa positiva ir às compras. Ir à escola teve uma coisa positiva e uma coisa, não diria negativa, mas aquela nostalgia, aquela saudade, aquela... Saudade de quê? Não estavas na mesma escola? Está bem, mas pensar, oh, escolinha, em que é que transformaste? A escola parece estar muito melhor, sem dúvida. Na altura tive assim uma certa aversão naqueles primeiros minutos, mas depois pareceu-me sem dúvida muito melhor. Mesmo... Não, já sabes a dizer, ainda bem que eu não ando aqui agora, que eu não me ia habituar, bebê. Não me ia habituar àquela coisa... Não é isso, aquela coisa de pegar com o cartão. Todas as máquinas não falam, como é que vai para lá? Não foi isso que tu disseste. Tu disseste que achavas mais na da escola antiga. Que eu ouvi. Pois, disseram, eu não ouvi, mas disseram que quem estava lá. Pronto, mas não disse se que se andasse lá agora não ia adaptar. Disseste. Isso foi em relação ao cartão. Está bem, pronto, ganhaste. Foi isso, foi. Não, mas, sério. Foi em relação ao cartão. Viste as notas? Na verdade, tive as notas. Deixa eu ver as notas. São 18 horas. 18. Exatamente, 18 horas. E pronto, e é isso, portanto, eu vou, e depois, claro, o grande acontecimento da semana, foi eu não sei se lhe chamaram um storyteller, não parece bem um storyteller. É um conta-me histórias. Vai ser mais um conta-me histórias, para minhas páginas, para mim. Que é a mesma coisa, storyteller é contador de histórias, se fosse ver um conta-me histórias é a mesma coisa. Tá, mas não há... A diferença é que há apresentadores, não estava a chamar. Ah, e não é só isso, e ela falou mais sobre ela especificamente do que sobre as músicas. Ela tocou umas 6 músicas, talvez, numa hora e meia. Sim. Talvez 7 ou 8. É, 6, 7 músicas. Portanto, não foi um storyteller daquilo que estamos habituados a ouvir, ou que estávamos habituados a ouvir no Canal 2. Nem tampouco aquilo que assistimos, que eu muito orgulhosamente assisti, do meu amigo Nuno Miguel. Assistimos não, então tu assististe, eu não assisti. Eu assisti. Aí agora já estavas lá, estavas sempre a dizer que nunca tinha estado lá, tinha estado lá o teu irmão. Mas isso era para ninguém... Agora já passou muito tempo, já ninguém vem atrás de mim, percebes? Na altura... Eres perseguido pela PIDE, por teres assistido a tão deprimente espetáculo. Exatamente. por acaso gostei bastante. Foi... Mais? Foi bué da giro. Não, nem sabes que era da Rita Redshoes, mas... Aí vais dizer a seguir. Exatamente. Eu não sei qual é a tua primeira música, tu sabes? Não. Bem parecia. Começaste logo com o João Arrancar, mas sabe? Pronto. E então... Sim, foi um concerto de um storyteller, assim, pronto, da Rita Redshoes, que, sinceramente, eu gostava, não era daquelas coisas que mais gostava, mas gostava de ouvir, mas claro, depois de ter assistido a um concerto dela, sabes que é, acho que é a primeira vez que eu me dou conta de uma artista que canta melhor ao vivo que nos CDs. Espetacular! Até parece que já foste ver muitos concertos, acho que eu. Não, mas já fui ver alguns. E agora, dos concertos que eu vi até agora, pronto, os shows de pontapés é igual. Pronto. O Boss AC pareceu demasiado tímido, digamos assim. Já ouviste o novo single, Boss AC? A sexta-feira. Oh, yeah. Ou o gajo normal? Não, estás-te a bater. Ah, deu ontem à noite no Top Mais. Ah, tem que passar. Se queres elogios, estás-te a bater! Estás-te a bater! É gravado no Brasil um vídeo. Ah, tem que ver isso. Porque nós já temos aqui o CD. A menina que é jovem e o homem que é idoso só lhe interessa ir ao bolso. Uma coisa assim. Estás-te a bater! Chama-se mesmo, estás-te a bater. Não é te, é te. Estás-te a bater. Pronto. Está bem. Foi ver vocês aqui, foi ver o Júlio de Bodebeis, foi ver igual. Fui ver a Cristiano Solar. Sim. Que foi no mesmo dia. Também gostei muito. Pronto. Nunca está tão bem como nos CDs, mas também tem mais energia, portanto é natural. A primeira acho que é mesmo dela, depois é que vem o Jogar a Frio, das músicas, as tuas. Jogar a Frio? Sim, a segunda. A terceira é muito aérea, a segunda é do Jogar a Frio. Ah, não sabia. É muito aérea. Ah, já sei. Hoje. Pois, está bem. Na segunda, vais falar sobre os problemas de jogar a frio. Exatamente. Pronto, e então, a primeira música que nós vamos ouvir, em homenagem, digamos assim, a este concerto, a este storyteller, chama-se Captain of My Soul e faz parte do, se não me engano, o segundo álbum da Red Shoes, que se chama Light and Darks. Muito bem. E é a faixa número 2 no Stonehenge, ou número 1 ou número 2? Captain of My Soul. Pronto. Que cantam lá no concerto. Por acaso não cantou? Ah, não. Não. Eu lembro de falar nisso do que a série baseada porque... no Captain do livro. Pois, mas ela não chegou a cantar essa música. Ah, então me enganei. Ela vai lá para as catraias. O que ela cantou foi... Mas sabes que é engraçado, porque ao ouvir aquela... claro que a coisa que eu fiz quando cheguei a casa foi ouvir esta música no CD. Olha a tua internet, é mesmo. Noutro estúdio. É. Ia dizer que... Chegaste a casa, a primeira coisa que fizeste foi... Foi ouvir... Dar um arroto. Não. Foi ouvir a música Choose Your Love. Por acaso, a primeira coisa que fizeste quando chegaste a casa foi meter o pé dentro de casa. Sim, também é verdade. Já depois de abrir a porta. Exatamente. E depois, mais? Pronto. Depois lá e tal. Pronto. Aí a 20ª coisa que eu fiz... Não, já, a 10ª foi ouvir esta música Choose Love da Rita Red Shoes. E confesso, pensei, realmente, sabes com que é que esta música me era parecida? Com o que é? Com a música que eu ouvia na rádio, cantada por uma rapariga que eu não sabia quem é que era. Quem era? Era a Rita Redson. Eu conhecia aquela música de algum lado. Gargalhada, amigos ouvintes. E eu, quando cheguei a casa, é que comecei a ouvir a música, mas eu já ouvi isto na rádio. E não estava a associar à Rita Redson. Tenho uma voz muito diferente. Mas gosto muito mais de ouvir ao vivo. Isso gosto. Mas sim, já fui a alguns concertos. Já fui ao concerto de Marco Paulo. Ah, e o Marco Paulo também. Mas o Marco Paulo era igual. O Marco Paulo tinha tanto energia. Mas também assim, eu fui ao concerto de Marco Paulo há muito tempo, em 1995. Na extinta APDL, lembras-te? Não me lembro. Onde passei a maior... Ah, mas eu vou falar disso na noite, sabe? Sim, pois eu já te mandei as escolhas para 23 de junho. Isso é que eu confesso. Mas de manhã chega aí, você não está. Este mês chega aí, meu. Escolha para 23 de junho. E eu passei. Isto é fácil. Devagar, eu nem percebi. Eu sei que tu disseste, mas. E escolhas, diz. Escolha para 23 de junho. É, vejo, exatamente. Então, eu chego aqui de manhã ao e-mail e tal, é. Escolhas 23 de junho. E eu passei. Isto é para a semana, pronto. Já na primeira vez também já uma vez fiz isso. Ou foste o que fizeste, já não sei. Acho que fui eu. Eu abro o e-mail, não sei o quê, e vejo a terceira escolha. É a terceira escolha, não vou dizer qual é que é, mas... Oh, isto é mesmo para o São João. Ontem à noite estava a lembrar, lembrei-me logo de duas ligadas a essa altura. Depois é que já tem essa terceira que falaste. E pronto, já está. Para 23 de junho já temos, fiz as contas de cabeça e reparei que era a minha prioridade nesse dia. Prontos. Prontos, está bem, está decidido. Nem se discute mais o assunto. Mais. Então, pronto, eu escolhi esta música da Rita Red Shoes mesmo por isso, porque de facto, pronto, é mesmo como... Captain of My Soul é mesmo um single, é o quinto single dela. Pois, eu sei que é single. Põe o segundo de... É a faixa número 1, é a faixa de abertura do Lights and Darks. Pronto, eu estava a dizer que era 1 ou 2, mas é 1. E calculo que seja o segundo single de... O primeiro deve ser a Choose Love. Deve ser a faixa número 5, acho eu. Choose Love, sim. 2009, Captain of My Soul 2010 e o Shoot Goal 2010. Gol do Olhanense! Já é só para problemas, estamos a gravar no sábado à tarde. Exatamente. De quem? Salvador Agra. Será que se ouve ali? Não se ouve nada. Ouve-se fraquinho. Sobretudo quando o comando não dá, enquanto tem mais um. Gol atrasado e na passada, Salvador Agra, de primeira, atirou para o fundo da baliza de Cássio. Já dá o resultado, pá. Minuto 8, obrigado. Na primeira parte, Estádio José Arcanjo. Olhanense 1, Passos da Ferreira 0. Ano. Sim. Pronto. E eu escolhi. Ah, mas já viste? Mas a Choose Love é número 5? Ou 5 ou 6, não é? Acho eu. Estamos a dizer as neiras. Acho que o Zlando ainda é do primeiro álbum. Está certo? Está certo. Por isso este é o primeiro single do Lights and Darks. Pronto. Acho que o Zlando é a faixa número 4 da Golden Era, o álbum de estreia da Rita. Pronto. Pois é, é isso, pois é, porque eu andei, eu andei à procura, eu lembro que andei à procura, nesse álbum, o primeiro, da Captain of My Soul, eu pensei que lembrei que tinha aqui o outro, o Lights and Darks, que também se falou nisso, não é? Seria ser mais light do que dark, por causa da vitória do impacto do Sporting, mas que é uma vitória para todos os efeitos, não é? Pronto, e tu escolheste a música, mesmo nisso, em homenagem, primeiro tudo em homenagem... Ou seja, é a faixa de abertura e é o single de abertura do álbum. Sim. Exato. E também porque esta música vai ficar marcada por uma coisa que tu me disseste, não no concerto, mas creio que no papo. Não, foi no dia anterior. Foi quê? Foi no dia anterior. Estás a falar nos antes. Foi no dia anterior que tu me disseste uma coisa, neste caso... Que era à conta de generalizar muito as coisas e as situações. Não é só generalizar, é extrapolar, é ir para o. Mas isto extrapolar. Para o extremo mesmo, sem saber se é isso, não é? Mas isto extrapolar, eu acho que é. É coisa boa de todo mau jornalista. Tem que ser assim, que é para vender, que é para não, chamar a atenção. Eu faço isso e não nos queixaram do meu trabalho. Está bem, mas. Mas assim, mas já tens uma visibilidade pelo lugar onde estás. Eu tenho que me fazer chamar a atenção, não é? Eu sou como, os bebés. Os grandes podem discutir e dizer palavrões. Os bebés têm que barrar até. Mas se bebés discutir uns com os outros, é só no Parlamento mesmo. Não? Ah, pois também. Mas esses são todos bebés, discutem todos entre eles. Prontos. Mas imagina, um bebé para um adulto. Um bebé para um adulto tem que barrar até já ter a paciência do adulto. Ah, bem. Pronto. E porquê é que tem a ver o Captain Soul? Porquê tem a ver com o exagero? Com o generalizado? Não sei. Ficou-me... Sempre que me lembro desta música, da pronto, sempre que me lembro deste concerto, tenho lá... Automaticamente, não sei porquê, associo... Sabes que é uma sensação de leveza. Tira daquele concerto, é uma sensação de leveza. E quando tu me dizes, quando tu me falas no generalizar, dá-me vontade de descomprimir, de... Ou seja, o facto de eu me sentir mais leve permite-me pensar mais sobre as coisas, mais sobre as pessoas. Ou seja, já não generalizar tanto para ser mais fácil apreender uma realidade. Como me sinto mais leve, já permite pensar mais sobre cada assunto e fazer uma divisão mais justa das coisas. Tu é que mamas. E pronto. Por isso, acho que vou sempre associar uma coisa à outra. Porque... As tuas palavras, por um lado, fizeram pensar, porque eu gosto quando há coisas que eu faço errado. Eu até posso achar que são certas em algumas circunstâncias. Mas gosto sempre que me façam pensar sobre aquilo que eu faço, porque só assim é que eu posso melhorar, não é? A verdade é que eu sabia disso, mas também não conseguia fazer de outra forma. No dia a seguir surge aquele concerto que tem aquele impacto enorme em mim. Não dá para explicar. É que não dá mesmo para explicar. Saíste um homem diferente, vá lá. É verdade, saí de lá um homem diferente, mas muito diferente. E... Nós saímos dois, diferente. Ah, sim, é verdade. Se saíssemos de trás era mais complicado até para ver. Mas... E é preciso ter cuidado sempre com os traseiros. Pois, isso é verdade. Não fosse... Às vezes estar um prego, não é? Pois, já. Não, é para estar um pilar atrás de nós e nós irmos falar. Exatamente. Estarem a tocar trombone atrás de nós. Por exemplo. Sim. Continua. Estás a falar bem. Estás a falar isso. Muito. Sim. Portanto, não, mas é isso. De facto, teve um impacto muito... Já uma vez tiveste um impacto em mim do género. Quando te dei um pontapé na bunda. Não, foi como disseste que quando era uma coisa de mal que eu valorizava e dizia que era boa. Já... E depois quando era uma coisa boa, rapidamente me passava. Exatamente. No próprio dia. E eu, apesar de não ser bem assim, a verdade é que tenho a noção de que valorizava de menos... De menos? As coisas... Não sei, mas passei, se não existe, inventei. Pronto. Valorizei de menos, ou subvalorizei, como queiras entender. Sim, as coisas boas, e podia desfrutar mais dessas coisas boas. Ou seja, já desfrutava delas, mas podia desfrutar ainda mais. E essas duas ficaram-me na memória. Pronto. E por isso, aliás, se tu reparares... Ah, e uma coisa, se tu ouvires o Nós e o Mundo de ontem... Ainda não escutei devidamente o seu programa. Ah, mas eu ontem já falo no nome de uma pessoa que disse uma coisa. Não vou dizer que é para tu ouvir. Mas já disse qual é que era o nome, em que circunstâncias, o que é que ele era. Eu digo o teu nome só para tu perceber, que era o Alfred Perry. que era o Worldwide Content Protection da Paramount Pictures. Fez uma conferência na semana passada. Estás doente? Não. Porquê? Então, não é? Worldwide Content Protection. Não sei o que é que estás a falar, mas sabem, eu faço muito. Pronto, mas... Eu percebi, não sei, não sei o quê. Pronto, mas também não sei, mas era o que estava lá e eu, pronto, foi onde encontrei a informação. O lugar, sei que é um lugar fidedigno, sei que a informação por lá é fidedigna. E pronto. E é isso. Siga. Vamos à música, então? Quase para os 20 minutos, que até o monitor já ficou com isso. Ah, já? 20 minutos e 6 segundos. Pronto. Então vamos lá ouvir... Quando viemos, pode ser que o Rio Ave já esteja a ganhar. Sou... Pum, pum, pum, pum. Da Rita Red Shoes. Pum, pum, pum, pum. Ah. The captain of my soul. I'm the captain of my soul. I ain't got no mercy for my bones. I'll sail my ocean all alone. It's true. Regressamos e o Rio Ave ainda não está a ganhar, pelo menos. Não houve qualquer indicação nesse sentido. Vim diretamente do Estado dos Arcos, situado em Vila de Conde, no norte do país, Portugal, situado na Península Ibérica, que, por sua vez, está situada na Europa. A Europa é um continente do planeta Terra, terceiro planeta contar do Sol do Sistema Solar, que o Sistema Solar é apenas um de muitos sistemas que há do mundo, num de 2 milhões, 3 milhões de galáxias que existem por aí fora. Passando à frente. Vou eu... Nós estamos com interesses muito estranhas. Agora pergunta-me, do resumo da semana. Resumo da semana. Custa 5 escudos, vão lá fora comprar. Caramba. E eu, por exemplo, no sábado... Já voltei. No sábado à noite, o que é que eu te ia dizer? Não sei se sabes que houve um homem comentador da RTP que veio embora depois de uma coisa que fez no sábado à noite. Não sabes? Não sabes nada. Ei, conta-me lá, conta-me lá. Ah, vamos lá. É para ele dizer que o Sócrates teve mão nisso e... Mas, não, o Sócrates não. Agora o Sócrates já não tem nada... Mas... Ai, não. Tenho não, colhinho. Pensei. Tenho colhinho. Mas diz. Silêncio. Rivais. Pô, parou. Vamos. Da primeira parte, mantém-se tudo em branco, vai expender ofensivo para a formação da casa do Rio Ave, que aos 8 minutos criou mesmo uma boa oportunidade para marcar. O jogo mais falhou. Foi para uma defesa apertadíssima do... Já expectamos o saldo do Rio Ave com a gaita. Então se calhar foi por isso que ele ia gritar, que ele ia chamar para gritar quando depois cortou. Não, que já foi aos 8 minutos, já foi há mais de 10 e o nosso grito foi ao bocado, o barulho que eu vi foi ao bocado. Bom. Continuando a nossa história, diria eu que no sábado à noite jogou o Benfica, contou o Sport Clube de Braga, com o Sport de Lisboa e Benfica, e o Sport Clube de Braga, e o Sport de Lisboa e Benfica, e o Sport de Lisboa e Benfica, vou dizer, a Foco Porto, o Sport de Benfica ganhou 2-1, e o gol da vitória foi mesmo aos 90 e tal minutos pelo Bruno César. Entretanto, a essa hora, porque o jogo já foi tarde, não sei que horas foi, mas sabemos que foi tarde, acho que foi às 9:15, que acho que é a mesma hora logo do Braga-Porto. Que vai dar na TV e podes assistir aqui. Ah, é verdade. Sim. Podes meter na rádio também, é a mesma história. Se calhar na rádio ouves comentários melhorzinhos. Se não for o Matos. Sim, o do que tu bom. Fez a barba e não sei o quê. E do que vem com uma camisola azul. E com as cuecas com a roda. O programa... Quando estiver na altura do conduto, eu ligo a rádio. O programa da RTP Informação, acho que se chama Zona Mista. Uhum. Ao sábado à noite. Não é Zona Mista? Passa a ser. É Zona Mista. Com o Bruno Prata e o João Goberno. Já tinha começado antes. Que é que ele começa às 10:30, que é sempre aos sábados. Não estão habituados a que um sábado às 9:15 começa um jogo entre dois candidatos ao título. Ah, não. O Braga não é candidato. Diz sempre que não é, ainda vai ser campeão. Bom. Entretanto, estava o Bruno Prata a falar e a câmara estava focada nele. O Benfica-Braga a decorrer. Estavam a falar sobre Sporting, acho eu. Acho que era sobre táticas de Sapinto e Bebé, que jogava no dia seguinte. Eu não iria. A câmara muda e mostra um plano geral dos três. Deles dois, o Prata do Governo e do o Gilberto, acho eu. Não sei se era o jornalista da RTP que estava lá, acho que era o Gilberto. E vê-se o João Governo, de um lado esquerdo, quem está a ver, vê-se ele. Faz um sinal assim, contente. E depois mete-se direitinho. Tinha sido o gol do Benfica. Uhum. Pronto, por causa disso ele veio-se embora da RTP. Agora como é que é com o programa da manhã? Eu disse da RTP, a informação, não disse da RVP. Ele ainda hoje de manhã estive atento, ouvi o Atão Babilónia com o Pedro Duarte e ele... Eu depois vou-te mostrar. O Pedro Duarte estava a prazer. Bom, acompanhado aqui por alguém que se envolveu em certos episódios, em certos contextos sobre os quais não vamos falar, mas disse para aí 10 vezes durante a emissão. e se calhar agora no Facebook vamos chegar mais cedo aos 5 mil fãs do que estávamos à espera. Porque eles depois juntaram-se todos lá, uns para mandar vir, outros para apoiar. O João Governo pôs o seu lugar à disposição, apresentou a sua demissão por ter exibido publicamente... Toda a gente sabe que não é do Benfica. Foi do Benfica. Mas por ter exibido durante o programa aquilo... Só fazer aquele gesto. Golo. Ele não falou nem nada. E a RTP Informação disse que acho que sim, foi um gesto de honestidade e tal, mas concordavam, pronto, e ele foi embora. E por causa de ter feito... Já não é comentador do Zona Mista. Faz algum sentido. Não todo, mas algum sentido. Ah, esta vez a culpa não é de Sócrates. Não, nem do Coelho. Aliás, há que dizer que é um gesto de grande humildade, mas também se diga uma coisa. É humildade, mas ele também tem muito dinheiro, porque senão não o fazia. Senão não se despedia, não é? Mas cá está, mas é por vezes quando a gente tem margem, pode também ser algo mais sincero. Acho que isso é uma coisa muito interessante. Se é verdade que às vezes vendemos a nossa ética com o dinheiro que ganhamos, também é verdade que às vezes o dinheiro que nós ganhamos nos permite ter mais alguma ética. Ora, grande conclusão. Eu nem falo mais. Apresenta as minhas músicas. É que neste caso ele até podia dizer, pá, que situação tão vergonhosa, mas olha, se não mandarem embora eu fico, porque senão vou para o desemprego e fico na rua e tenho que dar comer aos meus filhos e chapéu, não é? E ele, ganhando o dinheiro que ganha, pôde usar da sua honestidade dizendo, não, desculpa lá, eu fiz as neiras, demito-me. Não mereço estar neste lugar. Pôde fazê-lo sem prejudicar, portanto, a sua própria vida. Pode ser honesto sem ser prejudicado. Sim, senhor. Bem, o Amilcar Alhadas, por isso, mas embora, eu pelo menos estou aqui a olhar e não estou a ver. Não estou a ver. Ah, não, está ali no teto. Não, não está lá. Parecia. Pois não sei, eu não sei qual é que era a música que ele ia escolher. Ora, essa pá aí, Choose Love, da Rita Red Shoes, digo eu. E o motivo deve ser o mesmo, a homenagem ao concerto. Não sei. Acho que sim. Continuamos aqui a ouvir a gaita de fundo. Só diz as neiras, não é da Red Shoes. E nem vou falar da música ainda. No domingo! Olha, vês este. Este também gosta do instrumento. Sim, de manhã vi mais um documentário. Mais um não, aquele era diferente. Na MTV. Eu descobri que a MTV afinal me dá muita coisa sobre música. Tenho descoberto. Gol de Passos. Um. Quem é que foi? Quem é que marcou? Não sei. E então ele. Jogada de Luizinho pelo lado esquerdo. Abriu para entrar na área para Melgarejo. Este entrou na grande área do Olhanense. Viu ali solto, sem marcação, Caetano. Para Caetano. De manhã vi um documentário Lady Gaga, Inside and Outside. A tua irmã, sabes? Inside and Outside. Acho que era assim o nome. E era uma entrevista com ela, mas que ia mostrando coisas relacionadas com o que ela estava a falar. Deu para conhecer mais um bocado da Stefani. Uhum. E aquela rapariga encaixa mesmo com comida e muita coisa. Quer dizer, eu não me ponho com as maquilhagens que ela põe e roupas todas esquisitas. Mas isso faz parte da imagem? É o processo dela a funcionar. Sim. Tem que manter a sua coisa junto dos seus seguidores. Dos seus pequenos monstros. sabes que ela criou uma rede social mesmo chamada Little Monsters. À parte do Twitter e do Facebook e essas coisas. Não sabias? Queres saber? Porque... E de manhã serviu para confirmar o meu apreço e admiração por aquela madame. À noite. Já para uma da manhã. Vi um documentário, lembras-te do Behind the Music, da VH1, por trás da música, que dava documentário a vida dos artistas para além da música. Não. Não. É burro. Foi sobre a Jennifer Lopez. E ainda bem que vi, ainda mal que vi. Ainda bem porque fiquei a conhecer coisas da vida dela que não sabia. Sobretudo em relação à vida pessoal barra... Amorosa. Não é amorosa, é relacional. É mais relacional que amoroso, vais já perceber. E também, sobretudo, em relação às suas origens, que ela fazia antes de aparecer na música e no cinema. Quer dizer, no cinema e na música. Primeiro foi no grande ecrã, depois é que passou para a Sete Marte. Senhor. Passando à frente. Que pinta. Não foi com grande pinta que eu vi que aquela Jennifer Lopez é uma criança. Ela tem 40 e... acho que nasceu em 69. Acho que tem 42. 42. Ou 43. Sim. Pai. Eu não sei em que mês é que aconteceu. 42. Acho que foi em maio. Não interessa. Com 42 ela, anos. Ela tinha 30 anos. Ela tinha 30 anos. É para fazer 42. Acho que ela tinha 30 anos em julho. No J-Lo. Agosto de 99. Pois. Quando aconteceu. Foi quando tive uma pequena paixão por ela. Não foi o J-Lo. Foi o Wanda Six. O pois primeiro foi o Wanda Six. Foi. Foi quando ela lançou Waiting for the Night que eu me apaixonei por ela. Pai. Mas antes havia o If You Had My Love. Eu sei, mas eu apaixonei por ela quando eu vi o Waiting for the Night. Eu sei, pá, aí, durante 2-3 semanas apaixonei por ela. Quantas vezes? Mas lá está, quantos anos tinhas aí? 13, 14? É. A Jennifer com 30, parece que anda a brincar as relações. Anda meio ano com o preto. Ai, não posso ser preto. Ai, sou racista. Já sou, apresento o meu pedido de demissão. Pai, desculpa. Anda meio ano com o Puff Daddy. Anda mais um ano com o Van Halen não sei o quê. Anda mais uns meio dos anos com não sei quantas. E ela própria diz, naquela altura parecia verdadeiro. Ai, naquela altura, é que se fosse, sei lá, um de 3 em 3 anos, assim com espaços largos. Uhum. Ela não. Eu depois fiquei a ver, eu devia ter feito uma lista. De quantos homens é que ela andou em um espaço para aí de 6 anos? E dois deles até deram em casamento. Vê lá, e nenhum deles fui eu. Já viste? Que alegria. E depois a maneira como é... Ela ria-se, pois. Mesmo hoje, a entrevista com ela era recente, o resto já era mais antigo. As coisas, a maneira dela falar sobre essas relações... Foi, o que é que... Fiquei... Até a nível como pessoa, fiquei... Quer dizer, a música propriamente não é, mas é um preferido. Mas como pessoa eu fiquei completamente... Eu gostei do primeiro álbum, depois não gostei, porque ela... Vendeu-se à eletrónica. Não, agora esta última da... Esta última não, a última... A Invading My Mind também mal de todo. Mas houve uma, Wonder Floor, que até foi gira, pronto. É, pegar nas músicas dos outros anos. Eu até não sei se ouvi-se uma coisa muito engraçada. Um mix que foi feito com essa música, On The Floor, mais a All It Against Me, da Britney Spears, e a S&M da Rihanna. S&M é um álbum dos Metallica. Está muito giro, está uma mistura muito gira. Depois tenho que mostrar, se quiseres. Mas, a maneira como é... Se aquilo fosse... Toro, se aquilo fosse... Como eu disse, 20 anos antes. Agora com 30 e 30 e muitos e muitos e... 40. E o Mark Anthony também andou no meio. E mais o produtor não sei o quê. Pois claro, meteu-se. O Mark Anthony parece que era aquele que mais gostava dela, por acaso. Ah, ela gostava dele também. Eu acho que ela chegou a gostar de vários ao mesmo tempo. E depois ela... Meteu-se com o Puff Daddy. Pois claro, passado uns meses já estava no meio de tiroteios. Ah, claro. Isto volta àquela história de quando morreu o Amy Winehouse e não sei o quê. Eu até te disse para te lembrares do último que tinha se envolvido em problemas sem ser negro. Mas se eu digo isto na RTP, sou fuzilado logo, imediatamente. Além disso, passamos para a música. Porque a Jennifer Lopez já é assunto encerrado, já passa à frente. Próxima vez falar de Jennifer Lopez, eu dou-te uma cabeçada neste programa. A música vai ser da Luísa Sobral, que nasceu a 18 de setembro de 1987, e eu... Só? Não foi só. É mesmo... Foi mesmo com a mãe, lá ao lado, e alguns médicos. Tá bom. E então, a Luísa Sobral porquê? O estilo. Para mim, a Luísa Sobral e a Rita Redshaw são muito semelhantes. São, sobretudo, acho eu, mentes abertas. E alternativas. Percebes? Sim, a própria Rita Redshaw disse que era muito liberal. Pronto, mas era alternativa, eu queria dizer. Quer uma, quer outra. A Rita Redshaw mais velha, para aí 6 anos de diferença. Que é aquilo aí que terá? Mas já deve ter para aí 30, não? Ah, não disse, tinha 29. Ah, 29. Acho que foi. A Luísa. Mais. Um lisboeta, tal como a Rita deve ser, por acaso até no... Ah, não, ela é só loia. Ela é só loia, pô. Não, como eu estou a associar o pai ao Sporting e ao futebol, ao Lisboa e tal. Associo as duas ao mesmo género musical, portanto, se isto é para responder do meu estilo, do mesmo estilo. Sabes que o nome dela é só Rita Pereira, não é mais nada. É de Loures, não é de Lisboa, mas é um bocado mais assim. 10 de julho de 81, tem 30 anos. Ah, mas está falando que tinha 29. Tá, parabéns. Não, tem 29. Ah, pois sim, é isso. Vai fazer 31. Para já, comecemos pelo nome desta jovem chamada Luísa. Que é Luísa Maria Vilar Brancamp Sobral. Brancamp. Filha do Salvador Luís Cabral Brancamp Sobral. Cabral Sobral. Não fica bem nascida no Cabral. O irmão mais novo, Salvador Sobral, participou nos Ítalos. Ah, pois e foi o Salvador. Própria... Não sei. E ela própria saiu do anonimato quando participou nos Ídolos. Ficou em terceiro lugar, aos 16 anos. Deve ter sido quando ganhou o Nuno Norte. Olha, fiquei a saber. Não sabia. Ganhou? Ei, que fixe. Engraçada, pai. Depois foi para os Estados Unidos e tal. Acabou em 2009 a licenciatura. Apareceu há sensivelmente um ano com The Sherry... Ah! Calma! Não te contei uma coisa quando falámos da semana passada do aniversário da Stephanie? Pois não. Pois não. Vou contar agora. Eu, no dia de anos dela, mandei-lhe uma mensagem pelo Twitter. Ela publicou alguma coisa. E eu respondi-lhe. Escrevi diretamente para a Lady Gaga no dia de anos dela. Uau! Eu disse-lhe qualquer coisa do género. Parabéns, então, desfruta porque é o teu último grande ano. Porque já sabemos que as grandes estrelas mundiais aos 27. É isso, sério? Não foi bem assim, mas foi. Eu não dei. O que é que eu disse? Não só aos 27? Eu que já não lembro da. Eu disse que aos 27 é que era o seu grande auge. Pá, não é? Era só para dizer que escrevi diretamente à tua irmã que ela manda bichinhos para ti. Ela respondeu? Não. Não respondi a dizer que não era assim que vai morrer? Eu não disse isso. Indiretamente. Não, também não. Eu é que já não me lembro. O Cherry on My Cake estreou 14 de março de 2011, não da Stephanie, mas sim da Luísa Brancamp. A partir de hoje, para mim, deixou de ser Luísa Sobral, passou a ser Maria Brancamp. Acho que sim. Dois motivos, e eu agora vou aparecer o cargo na parte da fonte. Além de responder ao estilo, e além de gostar do género desta rapariga, e até da humildade que eu já havia em entrevistas, nomeadamente o hermano José, e gosto do estilo e da humildade desta rapariga, que vai de encontro ao primeiro motivo, que é, e mais uma vez, pegando em palavras do Oscar, gostava de conhecer esta artista. Mas é que sabe, não é só por ter nascido no mesmo ano, oh, meus 62 anos depois do que eu, enquadra-se no meu escalão etário e gostava de conhecer. Mas além disso, de gostar da postura dela, eu vou pegar na letra da música que vamos ouvir. Afinal, são três motivos, já vou ao terceiro. O segundo motivo, e mais uma vez, há Carlos, é analisar a letra. Esta letra, este poema, dá-me... Canta-me histórias! Pois, este, não foi o canta, mas conta-me. Este poema dá-me... Analisar a letra. Sim. Mas foste só conta-me histórias. Este poema dá-me a sensação de tal e tal, de alegria, de leveza. Faz-me lembrar os tempos em que havia família. Não, não faz lembrar nada disso. Mas faz lembrar a simplicidade das coisas. Esta simplicidade da letra adequada e encontro. Gol! Olha nisso. Aí, apresento o meu pedido de missão. Quem marcou? Yazão ou João Tomás? Tarantino. Braga. Nós acertávamos. Quem marcou? Yazão ou João Tomás? Tarantino. Foi Braga. Mas lá está, 4 jogadores portugueses. É como o Benfica. Já passaram 2 anos e tal, e do Chico nem sinal. Há quem diga que emigrou, há quem diga que encontrou uma brasileira que não está nada mal. Eu ouvi essa música ontem. E ontem? Ai, estás a ficar tão fino. E a demores todos os dias o espera com a sopa ao lume e o prato costume. Esta parte faz lembrar do sacro, deixei-o cozer. Fins não ouvir a vizinhança e pede a Deus um pouco mais de esperança. Gosto quando ela chega ao refrão e diz: onde te foste meter? Ela diz: foste, diz: foste. Pronto, é atrás do mundo, de certeza. Conheceu Chico em Almerimar e logo ali decidiram casar. Dolores levou o essencial, a velha caixa de costura e o avental. Viveram 10 anos sem igual, ninguém previa tal final. Agora, diz Dolores com lamento, de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Ora bom, boa boca que mandaram aqui aos espanhóis. Mas fora isso, gosto da simplicidade desta música, do ritmo desta música. E ainda, falando do Chico, que é o meu avô, é conhecido por Chico. Era o terceiro motivo. Ah, pronto. E afinal, não o quarto. É que no vídeo há uma parte em que ela, tal como tu falaste sobre a banda, ver a banda passar e para tudo, também já te contei aqui que ela vem à janela ver a banda lá da aldeia, que são para aí 10 pessoas no início, lá com os trombos, a tocar cada um no seu instrumento. E ela fica toda excitada, toda contente a ver a banda passar. E agora é que já acabei os motivos todos. Pronto. E a música chama-se Chico. Sabes que eu por acaso... Que é que te... Eu ouvi essa música ontem. E pensei, realmente a Luísa Sobral também canta em português. Ah, sim! Ao contrário da Rita. Mas há mais uma vantagem para mim. Eu entre as duas prefiro a... outra vez. Entre as duas, prefiro a Luísa. Até porque eu gostava muito de conhecer. Ele agora fez mais barulho do que aquele que é habitual. Será que é bruxaria? Amigos, companheiros, palhaços e epifânios. Olha, a Luísa está aqui a falar. Deixa eu ver, primeiro, se calhar vai ter problema. Ah, não. Estou aqui no Sapo a divulgar o meu novo CD. E ela fala, canta assim, é engraçado também. Oh, Chico, onde te foste meter? Eu sei que lá para o lado do Real assim dizem 11. Essa foste. Olha, ela canta do Saiu para a Rua. O Engraxador. Tá. Faixa número 8 do álbum de estreia, até agora o único, de Cherry on My Cake. Continua no top mais que ainda ontem ouvi. Sem novidade, é o Pablo Alborán, está em primeiro. Uhum. Vamos escutar Chico, de Luísa... Ainda não vamos. Já ouviste o HPC da Antena Web? Ok? Não. O HPC W50. Aliás, é na Best. Que ele também tem... Essa é o Top de Portugal, Top 50 de Portugal. Já tinha dito. E agora? Agora vamos a música. Chico, Luísa Sobral... Não, Maria Brancamp. Do Chico nem sinal. Há quem diga que emigrou, há quem diga que encontrou uma brasileira que não está nada mal. E a Dolores todos os dias o espera com o seu palume e o prato do costume. Finge não ouvir a vizinhança e pede a Deus um pouco mais de esperança. Oh Chico, oh Chico, onde te foste? Não me faças mais sofrer. Esta pequena rua sonha encontrar um português com olhos cor de mar. Ninguém entendia o porquê da maluqueira que tinha do outro lado da fronteira. Nasceu Chico em Almerimar e logo ali decidiram casar. Deus levou o essencial, a velha caixa de costura e o avental. Oh Chico, não me faças mais sofrer. Finger é dedos, não é? É! Cold é frio. Sim. Dedos frios. Oh. E agora eu vou jogar frio. Que é de novo. Nesta semana lembrei-me daquela emissão do Notícias do Outro Mundo que eu me pus a dizer o fiambre do Oeste. E devia estar... Agora juntava o Pedra do Mar. O Rocha do Mar. O Chelsea. Não sei o que é o Chelsea. Coisa. Chelsea. Fazendo uma adaptação. Siga! Cuidado. Foda-se, sacanas. Sacanas! Pronto, acabou a Hanukkah. Demite-me outra vez. Estás vestido duas vezes. Ah, hoje o Pedro Duarte, quando falaram sobre certos e determinados episódios em certas e determinadas situações que não vão ser comentadas aqui, porque não temos tempo para mais, e depois começava-se a rir, ele disse que era uma das vantagens da rádio é que podia manifestar a vontade com o corpo, fazer o que ninguém via. E João Governo, olha, eu sempre concordei com isso, agora é que digo a mim. Agora é que concordo ainda mais. Siga. Pronto, pois tu em estúdio, quando estás na rádio podes fazer muita coisa, podes logo que não digas nada. Pois, estás a dizer, estás a emitir sons, ou a fazer emitir sons. Falam lá de jogar a frio, pá, para não ser outra vez 20 minutos. Coldplay, com o tema Trouble. Vamos embora. Inicialmente esta música eu escolhia. Olha, a primeira coisa, o motivo que me ocorreu esta música, há que dizê-lo. Posso dizer ou não posso? Podes. Pronto, é que eu quando ouvi a música Choose Love, derrita de sapatos vermelhos, a primeira coisa que me ocorreu foi, isto é Coldplay. Pois por si que não era, mas tenho muitas semelhanças. Mas eu é que te disse a música. Tu saíste lá a ponderar, a pensar qual era e não sabias. Mas sabia que era de Coldplay. Mas não sabias qual era. Exatamente. Mas não sabias qual era. Não, aliás, eu sabia qual é que era. Não sabia como é que se chamava. Não sabias que era um boema. Não sabias qual era. Sabia qual era. Não sabias qual era. Não sabias. Não sabias. Eu te disse que estava no 4. Não sabias qual era. Estava no 4. Não sabias qual era. Eu disse. Não sabia. Eu disse. Mas não sabias qual era. Mas não sei o que eu não. E é que tu disse? O nome da música, sim. Fui eu que tu disse. O nome da música, sim. Não sabias qual era. Sabia qual era. Então não sabias. Mas não sei qual era. Então fui eu que tu disse. Não, desde qual era o nome, não sei qual era a música. Só soubeste o título depois de eu te dizer. Não, desde qual era a música. Mas foi era o que assim, tu disse. Era só chegar a casa e ouvir. Não, mas foi o que tu disse, o não título. Não sabia, porque... Sem parte... dizer o título, as pessoas não sabem. Mas foi a parte do 9-4, portanto devia ser ou no primeiro ou no máximo no segundo mas disco. Mas sem dizer o título da música, as pessoas não sabem. Foi o que tu disse. Está bem, mas eu... Mas eu chegava a casa e ouvia. Foi o que tu disse. Mas eu pretendia chegar a casa e ouvir. Foi o que tu disse. Então não sabias. Foi o que tu disse. Tu não sabias? Sabia. Foi eu que te disse. Por isso que me disseste. Ai que isso eu te disse. Não me lembro. Foi eu que te disse. Acho que foi. Não sabias. A sério? Ai que isso eu te disse. Eu também que sabia. Foi eu que te disse. A sério? Não te sabias? Olha, eu acho que não. Foi eu que te disse. Não, não. Chama o Matias. Matias? Ai que isso eu te disse. Matias? Foi eu que te disse. Não, não chama o Matias. Matias? Tu não sabias? Não, não sabia. Foi eu. E agora vem o refrão. E o que é que tem a Trouble? A Trouble. Faz-me lembrar um episódio muito interessante. Na altura, eu quando disse que ia escolher, era porque na altura, assim, isto foi muito rápido. Associei esta música, aliás, ouvi Choose Love da Rita Red Shoes e associei logo a esta música. Ainda que não sabes qual era o nome, mas associei logo à música. Não sabias? Sabia. Fui eu que te disse. O nome. Não sabias? Sabia. Fui eu que te disse. O nome. Ai que chatice. Clarice. Chama o Matias. Matias. Fui eu que te disse. Não, não disseste. Tu não sabias. Mentira. E então eles não sabiam o título, que foi o que tu disse, não sabias. Fez-te lembrar o quê? Fez-te lembrar um episódio que eu estava, eu não sei se tens, não sei se te lembras que eu tinha uma estante. Imagina, ok, aqui está a cadeira. Não, aí estão as suas pernas. Pronto, está bem. Mas, o cenário é este, estou num banco, não é cadeira, estava num banco. Ao lado estava uma estante que tinha um gravador, tinha dois leitores de cassetes. Estás a falar de quê? Quando andavas correio? Não. Sim, na correia. Ah, é, que andavas correio. Eu não me lembro nada desse quarto, já disse, eu não me lembro de lá, tu já chegou lá a cantar o ferro, assim, eu não me lembro. Sim, pronto, mas eu tinha, vocês que estão a ver, então eu tinha assim. Tem assim, perceberam? Pronto, e assim também. E assim, e depois era ao lado. E depois tinha em cima. Ah, eu tinha em cima. Uma prateleira enorme, uma prateleira, aquilo tinha duas portas, mas era só cassetes lá. Ele está a dizer de um lado esquerdo na sua diagonal, portanto, quem estiver sentado, estica o braço para cima. Vamos lá, todos a esticar, a fazer ginástica. Estiquem o braço para um lado esquerdo e para cima, fazendo um ângulo agudo, 45 graus, em relação ao ombro, em relação à cabeça, ou em relação a coisas. Para trás, não é para fazer para frente. Ah, tem que ser também ligeiramente inclinado para trás, portanto faz um ângulo de 45 graus, quer em relação à cabeça, quer em relação a uma linha imaginária perpendicular ao seu corpo. Pronto. E aí estavam uma série de cassetes. Mas tem que estar todos com o braço no ar, vamos lá, à esquerda. Sim. Montando uma série de cassetes, não é? E tinha também, deixa-me que ver se eu consigo localizar. Eu creio que era. Pronto, agora não sei onde é que estavam os CDs, mas sei que também tinha muitos CDs. Sei que também tinha muitos CDs que tinham mas no mesmo prateleiro. Não, tinha duas cheias de cassetes. O que está a doer é o braço. Pronto, tinha. Sabes agora do que é que eu lembrei? Pronto, já podem baixar os bracinhos. Já podem baixar. Sabes o que é que eu lembrei? Uma vez que eu. Estava numa aula de geografia. Ah, professora! Nada. Ah, professora! Que é? Nada. Levanta a mão. Nada. Levanta as duas. Ai, ele vai ver isso. E só quando o pessoal se começa a rir é que a professora percebeu que eu estava. Eu não lembro. Mas foi geografia, foi. Foi geografia, foi. Tinha sempre geografia. Já quando fomos fazer o trabalho ao fundo, eu fiz geografia. Mas foi geografia, sabe? Está bem, foi. Pois. Estou a falar a sério. Está bem, é isso. Então já lá. A professora de história foi connosco, foi para a geografia. Não foi nada, mas não tinha nada a ver com a história. A professora foi connosco. Não, estás a confundir. Nós fomos duas vezes. Estás a confundir, sabes com o que estás a confundir? Sabes com o quê? Com o quê? Com o outro programa de televisão que nós fizemos, com as perguntas e não sei o quê, e com o professor de história, aí alinhou. E nós fizemos um programa sobre música que tu apresentaste. E eu estive na cameraman e foi para a geografia. Esse de música, para a geografia. Esse sei que foi. Não, é assim, foi. Esse é que foi. Esse foi para o geral. O que foi sobre as perguntas é que foi para a geografia. Não, porque o professor até foi professor de história que conduziu. Ai, não. Mas o professor até se passou, já não sei o que. Eu não lembro da nossa professora. Nós tivemos geografia nesse primeiro ano. Tivemos, com o professor de história. O professor até disse era o Micho, lembras-te? Não lembro quem era a professora de geografia desse primeiro ano. Era a Maria João Abreu. Não sei. Eu acho que nunca tive essa professora, não sabe. Se é tal de alguma vez, mas sabe. Continue. Uma, eu sei que era uma que tinha. Nunca tive essa professora. A Maria João Abreu. Já não sei se era essa. Eu sei que tive no nono ano que era a Maria João Abreu. Isso era no nono. No décimo foi a outra, com a Gaia. No décimo primeiro nem me lembro da geografia, mas. Está bem. Continuemos. Continuo a dizer que estás a confundir com ele. Mas eu acho que não. Não, Fandinho não foi em geografia. Foi, não, Fandinho foi em geografia. Foi. Vá embora. Porque foi, não, foi no décimo ano. Ah, não, foi no décimo ano que já estava a Filipa. Até, mas porquê? Que eu me lembro da professora Maria João lá. Ai, não. Ai, isso é. Só se ela também foi. Fala da tua avó. Não, mas. Espera aí, que nós tivemos geografia no 11º ano. Sabes porquê que eu sei? Vais explicar o que é que nós tivemos geografia no 11º ano. Primeiro porque eu lembro de uma aula de geografia em que ainda estava à minha frente e a professora disse... Tivemos geografia... Olha, nós tínhamos 7 disciplinas. Eu tinha português, inglês, alemão, história, filosofia, TTI e ITI. Onde é que cabe geografia? Se eram 7. Mas já disseste 8? Ah, disse 7. Português, inglês, alemão. História, filosofia. 4, 5. TTI e ITI. Mas não, quero que disseste mais uma. Bem. E física não tiveste? Educação física 8, lá já deve-se me contar. Pronto, mas era que eu acho que nós tínhamos geografia. Porque eu lembro-me, é assim, o que se passou não foi nem história, porque era com o professor Celso, não dava para brincar. Não foi com a Carla Leal, que era professor português. Não sei, pá, fala lá do João, depois lembra-se disso em off. Até mas ainda também se lembra de geografia. Fácil lembrar o episódio curioso, o episódio interessante, o episódio não sei o quê. Ah, pronto. Vamos lá voltar a um abraço esticado. Foi buscar o CD ou o cassete? Foi buscar, não. Eu estava a explicar o cenário. Eu tinha assim essa estante, que era tudo em preto. E era essa estante enorme, cheia de CDs, cheia de cassetes. E embaixo tinha umas aparelhagens, aqui. E então, há um sábado à tarde, cheio de sol, em que eu recebo duas primas minhas lá em casa. Ei! Posso ter aqui os nomes, para tudo mais delas, que era a Susana e a Raquel. Ei! E a Susana arranja-me o Now 4. Ela comprou o Now 4, mas não gostava assim muito do Now 4. Queria comprar o Now 5, mas não tinha dinheiro. E então eu comprei o Now 4 por metade do preço. E já deu para ela comprar o Now 5. Sim, nós fazíamos isso. E portanto, eu comprei naquela altura, nem era suposto. Eu só ouvi o CD e gostei. E ela disse, olha, Queres? Olha, eu estou à procura de vender. Para ver se compro. Estás a ver o que é ela? Na altura tinha quê? Isso foi em 2004. Ora, eu tinha 18, ela tinha 15. Porque ela com 15 anos a procurar vender CDs. E ela estava pronto. Vendeu lá, mas neste caso era vendeu um CD especificamente, não era CDs nem legais, até porque o CD que ela comprou era original. E na altura eu comprei o CD, acho que foi por 7€, ela comprou por 14, eu comprei por 7, e pronto. E então, eu lembro deste CD porque... Já sei o que é que tu falaste quando eu estive aqui na quarta e falámos com a Joana. Sim. Já sei o que é que tu disseste e que era errado. Já me lembro, não teve nada a ver com a Patrícia Melo, com a manifestação. Então, eu falo quando for, eu falo. Então. Portanto, então vamos lá ouvir a Trouble. Ah, é só isso? Compraste por 7€ num CD? Pronto, ok. Então não te esqueças. Faz-me lembrar, de facto, isso. Porque era uma das músicas que fazia parte do 9-4. E eu passei a tarde toda, depois quando as minhas primas foram embora, eu passei a tarde toda a ouvir a CD. E eu adorei. Foi o Now que mais gostei. Foi o Now 4. Tinha Lara Fabian com Love by Grace. Uma série de faixas e uma delas era essa. De A Trouble. Na altura, quando ouvi A Choose Love, que foi a música que fechou o concerto da Rita Ora de Choose, lembrei-me precisamente desta música e veio-me a imagem daquela cabeça. Veio-me a cabeça daquela imagem. Já sei saber a qual é, mas... Veio-me a cabeça daquela imagem. Porque, sabes, eu adorava os sábados, mesmo por isto, porque os sábados era o dia em que mais coisas... Vi na minha vida os dias em que, para mim, tiveram sempre mais magia. Na altura, porque era o dia em que eu não tinha aulas, não ia ter aulas a seguir, e estava à minha vontade. E ao mesmo tempo era o dia em que eu geralmente mais recebia visitas, e não sei o quê, quase todos os sábados tinha lá familiares. Como hoje? Como hoje. Por acaso, é como hoje também. Mas não, já não é tão habitual, não. Mas pronto, e então foi assim um momento mais... Não sei, fiquei... Lembrei-me dessa música e fiquei muito contente porque... Sabes, fiquei muito contente por duas coisas. Por ter a memória que tenho. Que sei que é difícil para muita gente lembrar-se dos pormenorzinhos todos. Como, por exemplo, a televisão ligada no Top Mais. Naquele sábado, às 13 e qualquer coisa, para ter 4 menos um quarto. Nos tempos em que às 4 menos um quarto ainda estava a dar o Top Mais. Agora acabas 3 e um quarto. As, portanto, imagina eu estar nesse dia. Estava um sol. Pronto, estava bastante sol, porque isto foi no verão, estava sol. Estava sol. Ouvia-se os carros lá fora. E eu naquela manhã, inclusive, lembro-me de estar a ouvir o UK Top 40 na Antena 3. Cuja tabela esta música entrou nos 10 mais? É que vamos ouvir assim? Não sabia. Sei que... Finais de 2000. Uma das músicas, já não sei se era novidade ou se estava no top, mas acho que era novidade. Era a música Gone, do Justin Timberlake. Aliás, 205. Baby girl, you're gone. Não, era do Justin Timberlake, já sozinho. Pois era, é baby isso. E então, ou seja, eu lembro disso tudo. Lembro-me de ter gravado essa música numa cassete. E na altura ouvia o UK Top 40 mesmo por isso, para gravar as músicas, as novidades. Não é? UK Top 40, na altura, MTV. Na altura aquilo para Portugal era tudo novidade, praticamente. Andava a ver em Top 20 e tal. Pronto, e portanto, eu me sinto muito feliz, primeiro por ter a memória que tenho. E segundo, por uma coisa que eu acho que é importante nós nos alegrarmos. E muitas vezes com os problemas da vida nos esquecemos disso. Alegrarmos de estarmos vivos. E porque estamos vivos, automaticamente dá-nos, permite-nos que nós utilizemos a nossa memória. E no meu caso tenho muita sorte por ter essa memória. E oxalá que a mantenha por muitos anos, porque coisas muito bonitas. Tão simples, mas tão bonitas. E é bom quando me lembro daquela música e me lembro logo das minhas primas que estavam lá em casa. Toda aquela circunstância, à tarde, eu ouvir o CD e a ficar de noite, tipo às 7h30, 8 da noite, a começar a ficar mesmo mais de noite, mas ainda havia bastante luz lá fora. Depois ser a altura do comer, depois à noite voltei a receber visitas e lembrando daquele dia todo, Não sei o número do dia. O número não sei. Mas lembro daquele dia todo. Desde manhã até que acordei. Coisas muito simples. Quando fui à casa, acendi a luz e tinha lá a luz do espelho à frente. O calor, porque aquelas luzes faziam muito calor, porque eram luzes que estão no teto falso. Aquelas luzes faziam muito calor. Sair, abrir a porta do meu quarto, e a primeira coisa que me depara é aquela luz, aquela janela enorme à minha frente. Até da sombra da televisão em cima da cómoda, no lado direito. Quer dizer, de entrar no quarto, e uma das coisas que pensei foi: eu tenho ali a minha bola de napa, vermelha e branca, em cima do guarda-vestidos. Estava a precisar jogar a bola. Mas não vou jogar porque senão ainda bato com a bola no CDs e não me apetece. A sério, lembro disto tudo. Quer dizer, para mim é simplesmente mágico. Eu sinto-me lisonjeado por ter esta memória e por estar vivo. Tu disseste ao bocado que muitas vezes esquecemos de ficarmos alegres por estarmos vivos. Eu comecei-me a rir porque tu recordas-te no dia 2 de janeiro que uma besta foi à tua casa a apresentar uma peça qualquer, escrita por ele e tal. Logo na primeira cena, a segunda cena, quando chega alguém de França, pergunta como é que são as coisas por cá. Ah, tudo na mesma, todos se queixam por estarem vivos. Não me lembro da expressão, mas lembro da chegada de França e do porco entusiasmo. E quem estava cá respondeu que cá, por cá está tudo na mesma, só a gente se queixa por estar vivos. Pronto. Ou seja, tanto se queixam e esquece-se que estar vivo já pode ser. Já deve ser um sinónimo de joy, sem fazer publicidade. Vamos embora. Vamos lá então. Coldplay Trouble e no hoje não é Trouble, não me apetece. Já estás a falar muito. Vamos lá então. Não há problema. Espera frio. Quando viemos, o Rui Barba já marcou outra vez. Ou então não. Pois, é o que eu disse. Vai, carrega aí para parar. Vamos lá, Trouble. Não vai nada. Tens de dizer, o terceiro single do álbum Parachutes. Terceiro single do álbum Parachutes do ano 2000. Lançado a 26 de outubro. Lançado a 26 de outubro do ano 2000. E agora é que podes dizer? Vamos ouvir o tema. Canção número 3. Título. Trouble. Outra vez. Título. Trouble. Intérprete. Coldplay. Orquestração. Coisa Krasman. Trouble. I never meant to do you wrong. They spun a web for me. They spun a web for me. Próxima estação, Antena Web. Na montagem até vou tirar o... Não vou meter o coisa do intervalo no início, não vou meter assim. Também não ia haver intervalo mesmo. Bem, então vou mandar vir contigo. Anda, manda. O que tu disseste num Nós e o Mundo, que não é verdade, foi sobre os álbuns. Vinis. Ah, se, até acho que foi o Nuno que me contou nas quais foi a escolha. Eu, que havia um álbum de 100 e tal euros. Eu não te disse isso. Já estás a inventar. Então. Eu disse, e pode, vamos ouvir a emissão se quiseres, dos colhões há 3 semanas. Não lá quando é que foi. Eu disse que havia lá uma coisa que custava 119 euros, 109, que era uma coletânea. Que eram vários álbuns e até devia ter deixado lá dentro de DVD ou o quê. Ah, foi eu... isso que eu te disse. Ah, então eu percebi. Está gravado. Não, então eu percebi. Não vou em DVD, mas vai estar gravado, que pronto, eram vários. Pronto, mas eu percebi. Mas lá está, o problema é esse, é que tu pegas em coisas que percebes mal ou que te contam mal e vais logo dizer para a antena. Está mal, isso não, não é trabalho. Mas eu percebi, não é isso, mas... eu percebi mesmo que tu disseste um disco. Não, senhor. Era uma coletânea. Aliás, eu logo na altura... Assim, mas cá está, mas assim, era uma, mas eu pensei, eu tenho, se calhar disseste coletânea e eu pensei, uma coletânea, ou seja, um disco com vários... Está gravado, vamos a ouvir. Não é preciso, porque... E agora, ao falar dos 7 euros que deixo pelo CD no quarto, acredito, é que é uma acredito que tenha, acredito que tenha realmente compreendido mal, porque, pá, pronto, as coisas acontecem, não é? Mas eu, de facto, entendi que era, e não me surpreende nada, um disco de 119 euros, não me surpreende nada. Já sabes dizer, ai, como é que pode ser? Olha, tu sabes que anteontem nós é que estavam lá muita gente e depois não ficámos para interessá-lo no final. Gostava de te ouvir a conversar com ela sobre isso. Sabes que a Rita é porta-voz da Associação Fonográfica Portuguesa contra a pirataria. Ah, é? Ela é uma das fortes que está a combater a pirataria em Portugal. Fica a saber. Olha, é bom saber isso. Eu que tinha, até tinha pensado em entrevistá-la, já tiro isso... Por acaso, eu lembro-me, eu até tirei, eu não te mostrei, mas tirei, também tentava-me mostrar. Mas tirei apontamento antes de ir para o caso de intervenção no fim, mas depois estava muita confusão, muita gente, e está bom. Pronto, e além disso, eu tinha para aí 7 temas no papel, e ela já tinha falado sobre 5 deles durante as conversas, não ia estar a perguntar coisas, já sabia a resposta. Pronto, por acaso tinha mesmo inclusionado a possibilidade de entrevistar, mas assim, não vale a pena. Eu ia. Mas a única coisa que eu ia perguntar que não falou foi o que é que ela acha deste tipo de concerto. Que sensação é que eu acho que foi o primeiro que ela fez. Que sensação é que tinha ficado depois de um conto de uma história, de um storyteller. E ia falar sobre isso. Como é que ia o combate à pirataria. Certamente ia dizer, ganha muito pouco. E depois ia falar nisso no combate à pirataria. Não, eu não, queria que tu falasses. Aí é que eu gostava de ouvir. Mas ela é porta-voz da AFPA. Por causa dessas cenas assim. É por isso que a música portuguesa está como está. Aliás, nós temos uma música portuguesa que é muito divulgada em Portugal. Imensamente. Se for colocada ontem no web, é. Mas pronto, para a próxima não falo um chat de tal euro, sem saber se mas sabes, não. Já estás arrependido de teres dito que eu te dava luzes, que eu te dava... Como é que tu disseste ao bocado? Fazia pensar. Não, tu eras sabes aquelas pessoas que nos iluminam, que mesmo quando está tudo escuro parece que nos indicam o caminho. Essas metáforas, sabes, que nos indicam luz, sabes quem são? Funcionários da EDP. Não, mas sabes que eu, por acaso, vou-te confessar uma coisa. Agora que falas nisso. Sabes que há uns tempos... Não, sabes que... Não, esta não demora tanto tempo. Sabes que há uns tempos estive mesmo para acabar com a tua antena. Eu acho que há outros dois programas que tu poderias pensar acabar, esse não. Cheguei a pensar... Quais programas, já agora? Ah, posso dizer assim, nenhum, sem ser nenhum. Olha, o Rádio Otávio. Quantidade ainda ontem, fui lá, eram 5 e tal da tarde e não havia Rádio Otávio. Não há um dia em que eu veja aqui horas e às vezes nem no próprio dia. E o outro? E o outro é o Vito Valores. Repete, repete, repete e volta a dizer o mesmo. Eu já tenho lá para aí 5 ou 6 cheiros do mesmo, das mesmas escolhas. Da mesma pessoa. Uhum. Depois eu dou as respostas em on. Em off. Em relação ao tempo de antena, não, eu ia acabar por um motivo muito simples. Porque sabes que, e eu não tenho problema em dizer isto, aliás, quem vai às notas da estação já vê isso. Um dos nossos maiores, um dos meus maiores suportes para ter a noção do que estava a acontecer no mundo da música portuguesa era uma série de blogs e páginas e sites e não sei o que na internet que disponibilizavam discos ou músicas, vá, digamos, ilegalmente. Música portuguesa. Mas era por aí que eu ficava a saber. Quando é que saíam novos discos da música popular, porque é assim, dos artistas que cantam em inglês, a gente sabe quando é que saem novos discos. Dos artistas que cantam em português, aí é que já não sabemos tão bem. Sabemos que era por acaso, somos uma loja. Pronto. Ora, com o término desses blogs e páginas e não sei o quê, há colaboração de editoras. Às vezes chegam-nos 2, 3 músicas para uma semana, mas isso não chega sequer para metade de um programa, não é? E eu confesso que na altura senti-me tão desanimado. Pensei, esta gente não quer mesmo ser divulgada. Querem defender a música portuguesa, mas não querem. Depois pensei, mas estou a generalizar. Na altura eu consegui pensar assim. Cheguei a gravar a primeira fala, a comunicar que o programa iria acabar dali algum tempo. Na altura dali 4 semanas, mas depois consegui reunir forças e não acabar com ele. Mas digo-te que é triste, porque eu ouvi muitos artistas, falei com alguns que eram absolutamente contra a pirataria, mas disseram, ai, mas eu não sei porque este ano, apesar da crise, foi o ano em que mais discos vendi. Ai, porque será? Não é? Sabes porquê? Porque se calhar foram discos que foram parar à internet. Os artistas ficaram mais conhecidos e passaram a comprar os discos. Isso de, ai, apesar da crise, foi uma outra história. Já reparaste que o português, a grande maioria, está sempre tudo muito mal. Tu nunca vais ser como proprietário de uma loja ou de um restaurante. Então como é que vai o negócio? Oh, isto vai muito mal. Isto dia após dia, a gente não vende nada. Ainda estou a pensar em fechar a loja. Com milhares de euros em casa. Mas agora vais lembrar disso. Está sempre tudo muito mal. Não, mas percebes, pessoas que foram mais que umas. E algumas delas eu conheci, sabes como? Através, precisamente, desses downloads ilegais. Eu não tenho problema nem dizer. É de facto desconcertante muitas vezes ver que os artistas atentam contra a música portuguesa alegando que querem proteger a música portuguesa. Não querem proteger a música portuguesa. Quando querem guardar só para eles. É tudo meu. Sim, porque é assim. Não me digam, é porque nós queremos apostar na música portuguesa. Não querem apostar na música portuguesa. Porque as rádios não querem apostar na música portuguesa. Porque a música portuguesa não vende. Não vende como, por exemplo, a música inglesa. Não. Vai ao Top Mais e conta quantos portugueses são lá, mas sabe. Mi. Agora que manifesto, não vou mesmo embora. Pá. Pronto, mas é assim, mas repara nisto, ok, para dizer, ok, quantos álbuns falar, mas é assim, são álbuns de artistas que tu ouves falar, é assim, tu não vês lá. O Panda vai às colas, já vai em 4 platinas. Oh, mas acho que é porque é um CD para crianças. E os CDs para crianças, os pais como os miúdos querem ter os CDs porque acham pena ter os CDs e porque às vezes trazem DVDs e porque trazem desenhos. Oh, sei Seguinho, isso é tudo estratégia de marketing. O Silence 4, quando lançaram o Silence Becomes It, Num instante, aquilo chegou a 225 mil. Aquilo foi recorde. Chegou a 5 platinas e depois, na altura, a platina era 40 mil. Depois até chegou a 6 platinas. Vai saber, milhares, já te contei isto, dezenas de milhares tinham sido compradas pela editora. Pronto, mas percebes... É, na altura não era a estratégia da internet, era outra. Pronto, e também isso, mas percebes... Mas repara numa coisa. Mas cá está, é assim, repara numa coisa. Alô? É, estes, tu vês quase sempre os mesmos no top. Não é? Tu vês quase sempre os mesmos... Mas quando saem discos novos? Por exemplo, o nosso top português tem tanta música portuguesa que é preciso ir lá parar o hino do Benfica. Isto no top dos singles. É preciso lá parar o hino do Benfica. Não é? Está a dizer que vejo sempre os mesmos. Eu faço o European Top 20 e quando há lá um single que sai de um artista, na semana a seguir está lá outro single do mesmo artista. Também são sempre os mesmos. Oh. Mas assim, é diferente. É diferente. Não é português, é bom. Não é cá, já se faz aí. Não, não, porque assim... embora lá também... A Rosana sai e entra outro. Os Nirvana, o Smells Like Teen Spirit seu, apareceu o Come As You Are. Do YouTube é a mesma coisa, se eu não sei o que, apareceu o One. Pronto, Mysterious Ways apareceu pronto, o One. Mas houve uma coisa, mas aí vão aparecendo novos singles. Tu vês de vez em quando... Não, mas os artistas... mas houve uma coisa, mas tu vês de vez em quando... Right Side Fred... Por exemplo, tu vês de vez em quando discos, músicas da Amália aparecerem nos tops. Tu vês de vez em quando... há uma música no Top 50 Portugal. Da Rihanna, de 2005. Ok, pronto, a era da Rihanna é uma música estrangeira, pronto, mas assim, 2005. Ou seja, mas não se puxa pelo dinamismo na música portuguesa. Na tua opinião? Na minha opinião. Ah! E claro, com a tentativa de aprisionar a música, não é? Sim, porque, desculpa, colocar um CD à venda a 16 euros num artista que tu não conheces, compras se tiver um monte de dinheiro. E eu, por muito dinheiro que tenho, não compro um disco de 16 euros, não 16 euros para um artista que não conheço. Se fosse tu a cantar, eu comprava. Cara, mas conheces-me? Ah, conheço. Quem és tu? Ninguém. Pronto, e é isso. Já posso falar? Já. Agora vamos ouvir um senhor escritor. Esta melodia reporta-me ao ano de 2006. Quer dizer, uma melodia em si. O single foi lançado em 2001, se não me engano. Devo confirmar. Exatamente, 2001. E foi o primeiro single do álbum Just Enough Education to Perform. Eu sei o que cheio deste... do nome deste álbum, do Stereophonics, que é o terceiro álbum do grupo do País de Gales. Também estou a falar no País de Gales propositadamente, porque ontem à noite estávamos a combinar, eu e o Oscar, sobre a gravação de hoje, e ele disse, Bale, e o Bale é um bom jogador, Gareth Bale, escreve-se igual, Bale. Ah. E ele, que é isso, é de rei ou de bilhar? És burro, pá, Gareth Bale. Bilhar. Não foi bilhar, foi golfe. É a mesma coisa. Por acaso, há de correr o Masters de Golf. Assim, pois, por isso é que eu me lembrei. Porque eles agora estão... É o Tiger Woods e o outro... Como é que sabes que está a correr o Masters de Golf? Desde quando é que estão a dizer? Eu era bem informado. Anota-se. Nem sabia que o João Roberto ia vir embora. Bem, mas eu não... É, exatamente, foi o que eu disse. Do País de Gales chegou o Stereophonics. O Gareth Bale, internacional País de Gales, é considerado por muitos o terceiro melhor jogador do mundo, a seguir ao Messi e ao Ronaldo. Mas isso há... Ali para o terceiro do grau, ao Bale, ao Robben, ao Ibrahimovic, ao Neymar... Ah, não, por aí. Estás com sono? É? Estou com sono? É? Não, não, não. Sempre gostei do Just Enough Education to Perform. É mais fácil dizer Jeep, porque é J-E-E-P, e então muita gente chamava-lhe Jeep. Ah. Foi lançado ali antes dos meus anos. E um dia antes de eu receber, portanto, o... Ah, não, já estou a dizer. Ah, não disse nada. Passando à frente. A música, além de me fazer lembrar, sobretudo, VH1, sim, entre os três, entre só a música MTV e VH1, essa música, acho que onde eu via mais era na VH1, faz, sobretudo... Foi para ter certo. Faz, sobretudo, o quê? Já não sei o que é que estava a dizer. Agora já me tirei isso aí com a bater à porta. É. Não parar, é lembrar a vida. Faz sobretudo lembrar 2006, porque na altura. Ah, já menos já não havia só música. Faz sobretudo lembrar 2006. Ah, pá, tu és boa para o que é. Eu estou a dizer, quando esse single foi lançado, faz lembrar VH1. Agora, vou contar o motivo principal. Ah! Que tem, é outra coisa, 5 anos depois. Está bem. A Catraia, a prima do Palácio Estão, e sabes quem é? Sim, eu peguei nesta. Versão 1.0. Ah, 22 anos, uma versão 1.0. O que é que eu ia dizer? Eu peguei nesta música para um dos poemas que eu fiz para ela. Foi a letra para esta música. E tu sabes o nome dela, se pegares Mr. Rider, se sais as quatro sílabas, bate certo. Porque é que eu só penso em ti? Ti. O que mudou desde que te vi? Vi. E o poema chamava-se Eu Não Vivo Sem Ti. Ti. Tu conseguiste. Foi um poema sentido. Nunca puxei para não ler, desmostro. Como sentado. Chama-se Eu Não Vivo Sem Ti, era a versão do Mr. Writer. E passado já há alguns anos não ouço esta música. Vou ouvir agora o original para responder aos Coldplay. Respondo com Stereophonics, que é do mesmo género. Não é de Inglaterra, mas é de Figelos. Devo já dizer que os Coldplay também entram naquele grupo de artistas ou bandas, para mim, se fossem eliminados, não tinha pena nenhuma. Mas está bem. Sabes que uma altura que a Blitz publicou uma coisa que era as 30 piores bandas, não sei o quê. E os Coldplay estavam lá. Por acaso não estavam, mas houve um pessoal que disse que era justo se elas estivessem. No início, lá está, neste tempo do Parachutes e tal, e coisa. Sim, ainda era uma coisa. Agora, pois já é aquela história do Joe Satriani, para mim, quem anda com plágio e depois não assume, e foi preciso ir a tribunal para chegar a acordo com eles e tal, porque eles não admitiam, depois lá tiveram que, para não perder os milhões. Se calhar perderam na mesma, mas menos. Mas é uma coisa que não percebo. Mas qual é que é o plágio? Do Viva Lá, como é que chama a música? Viva Lá Vida, não é? Sim. Mas é uma coisa que não percebi. É igual. O coisa que eles pegaram é igual. A melodia, se faz acordes. Eles fizeram um acordo com a Triana, por isso é que se ganhou sobre isso. Pois, mas ainda assim, é só um ritmo. Não parece... É só um ritmo, é só melodia, é só a sequência de acordes. É a sequência de acordes. Não há mais nada. É plágio. Plágio acabou. Mas mais do que isso, para mim é uma banda comercial. Aliás, é rock comercial. A ver também o que fizeram com o ritmo da Aranoche. É. A versão original é ritmo da Aranoche. E a versão deles é. Não conheces isso? Every Teardrop Drop is a Waterfall. Sim. Every Drop is a Waterfall. Bom. Este álbum, o Just Enough Education to Perform, vou dizer este nome outra vez, o Just Enough Education to Perform, vendeu 140 mil cópias e foi número 1 no UK Album Chart. E teve 3 singles no top 10, Mr. Writer, Have a Nice Day e Handbags and Light Rats. Have a nice day, da, da, da, da. Pois, está bem. A 19 de março de 2011, dia do aniversário do Hermano José, que vou ver amanhã ao vivo, foi também por causa disto. Mr. Writer dos Stereophonics. You do. You've just enough in my own view. Education to perform, I'd like to shoot you all. And then you go home with you on your own. What do you really need, Mr. Lady? Why don't you tell it like it is? Why don't you tell it like it really is? Before you go on. Estás sempre muito ocupado para mim, não gosto da ideia. Fala mais devagar que as pessoas não entendem. Estás sempre muito ocupado para mim. Eu ligo, tu ligo, tu ligo, tu não, nunca me atendes. Estás sempre ocupado para mim. E qual não é o problema? Eu tenho... Vamos achar a ligação com outras músicas. Qual não é o problema? Eu sou um senhor escritor. Estou sempre a escrever. Sou o capitão da minha alma. Sou o capitão da minha alma. E eu é que mando em mim. Qual foi a resposta que eu dei? Ah! Tão como o meu avô Chico, eu sou um senhor escritor e por isso tenho os meus problemas. Comando na minha alma porque sou o capitão dela. Eu tento todos os dias, tento todas as noites e tu não me atendes. Estás sempre ocupado. E qual é o problema? Sei lá. Até para que é que estás a falar nisso? Como aconteceu? Não, porque tive ordens superiores para falar nisto. Ordens superiores provenientes daquele local. Ai, local. Que não respondas, não interessa. Pois, está bem. Agora fala sobre a quinta melodia do dia de hoje. É a única que também é a última que interessa. A última que interessa, segundo palavras do Oscar. Então vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Esta intervenção vai ser rápida, da minha. Vamos. Não, vai ser mais pequeno, mas vai saber até 3 minutinhos ou assim. É bem 1 minuto e 25. Pronto, ainda tem 2 minutinhos. E meio, se quiser. Até 3,59. Agora já passou. Até 3,59 é 3 minutos. Eu ouvi isto quando foi 3,59. Eu já não tarde, quando foi 3,59. Quando foi 3,49 eu ouvi isto. Pronto. Então a música que vamos ouvir, mas se calhar vai ter 6. A música que vamos ouvir é da Auria, Boozy For Me. Buzzy for me. E afinal tu é que és imitador dos outros, não é os outros que vêm buscar ideias à Antena Web. Porquê é que tu escolheste isto? Porque ontem à noite o concerto deu na 2 foi da Áurea. Pois foi, e ela cantou essa música. E foi ao vivo. Pois é. Pois ao foi. Ao vivo no Coliseu. É. Pois foi. Um dos recreios. Pois, por isso é que eu... Por acaso foi. Comecei a rir, era 1:30 da manhã e o concerto estava... Era 1:20, começou na RTP2 o palcos. E ontem foi a vez da Áurea no Coliseu. E eu olho o Oscar e já sabia. Pois. Pois, já sabia. Eu até falei com o Alberto e tudo. É. Ai não, ele agora já não está na RTP. Pronto. E eu, então, escolhi esta música por vários motivos. Primeiro de tudo, porque... Porque sim. É assim, é bom ver que há alguém que com a sua originalidade enche, e cantada em português, enche palcos. Já sei que há muitos que o fazem, Sérgio Godinhos e não sei o quê, mas a Áurea é uma artista nova, não é? E ela, pronto, de certa parte, pronto, conseguiu de uma forma extraordinária chegar até este ponto de encher um Coliseu. Quer dizer, não sei se encheu ou não, mas teve muita gente do Coliseu. Logo no álbum... Coisa. Estreia. Ela falou nisso ontem é que deu, mas no concerto ela falou nisso em Lisboa. Emocionou-se até. É uma citação, quer dizer, não é para todos, não é? Há alguns que mesmo com pelágios demoraram 15 anos a consegui-lo. 20. Ou isso. Portanto... E assim, a música, foi depois desta música que eu estou a cantar, não sei o nome. Pronto. Eu vou escolher a versão ao vivo de Buzzy For Me. E porquê que eu vou escolher? Eu sei que já escolhi a versão. Fui eu que escolhi. Ah, então ainda por cima. Oh, então podia escolher à vontade. Oh, já essa é a mesma música, é o mesmo artista. Quando eu idealizei este programa, a ideia não era não repetir músicas. Pelo menos o mesmo artista. Pronto, mas coisa... Mas é... Ainda por cima, quando a prioridade é tua. Se fosse uma resposta... Sim, porque o meu quero a primeira vez, quero Baby One More Time, foram respostas a prioridades tuas. Tu não. Prioridade tua, escolhe uma música que já passou aqui. É burro. Digo lá. Oscaralhinho é burrinho. Todos em cor. Oscaralhinho é burrinho. Foi só eu, hein? Não ouvi mais ninguém. Porque ninguém está a ouvir o programa. Ah, então é por isso. Sim. Pronto. Então, mas já viste, era pior se eu escolhesse a versão estúdio ou escolhesse a versão ao vivo como resposta. Não era? Imagina, tu escolhesse a áurea versão estúdio. Eu pegava a escolher a versão ao vivo. Ai, esqueci-me, tem que ser curta. Os 3 minutos e 59 não passaram. E então, eu escolhi esta música. Mas chama o álbum. Áurea. Pois, é o nome original. Pronto, e eu escolhi esta versão ao vivo, mas eu tenho um motivo para escolher, eu tenho sobretudo um motivo para escolher esta versão ao vivo. Então diz. Esta foi uma das músicas que abriu a minha primeira edição do Espetacular. Ah, assim tem logo, ao vivo? Sim. Ah, então sabem. O Espetacular é um programa que foi dirigido por mim. Que não tem C. Exatamente, não tem C. Digamos que foi um programa idealizado para mim, foi conduzido e muito bem pela Thaís até ao final do ano, depois saiu da Antena Web e eu assumi o programa. Confesso, fiquei tão contente porque consegui assumir o programa e sinto que eu assumi com responsabilidade. E sim, é verdade que às vezes tenho ido embora com algum atraso, mas isso nem sempre acontece. Esta semana por acaso até não aconteceu. Aconteceu com atraso muito pouco, em vez de ir para o Arás, também foi para o Arás 10. Pronto. E, sinceramente, foi, digamos, um programa que eu gostei muito de assumir. E esta foi uma das músicas que eu ouvi. E, sabes, a qualidade de som com que ela aqui está, o estéreo, a forma como aquilo está feito, dá um som tão real, senti-me tão feliz de ouvir esta versão ao vivo. Nunca mais esqueci. E pronto... É principalmente por isso que eu escolhi esta música. Ok, porque também assisti a um concerto na passada quinta-feira, não foi da Áurea, mas foi de uma artista que canta em inglês. E a Áurea, pronto, também canta em inglês, não é? Também, mas, apesar de ser portuguesa. E cá está, é essa música do Espetacular, uma das primeiras... Não é portuguesa, é Moura. A de lá de baixo é Moura. Pronto. Não, hoje vi a ficha de inscrição... Para ficares sócio do. Para ficares membro do Super Dragon. Já viste essa ficha? Não. Lá diz. Nacionalidade. Lá explica. Tu sabes os parâmetros para preencher qualquer ficha de inscrição. Aliás, depois ali uma linha atrás. Uhum. Tem nome, morada. Nome. E depois, entre parênteses, explicar como te chamas. morada, o teu bairro, a tua lata, onde moras e não sei o quê. Uhum. E na parte da nacionalidade dizem parentes, se és português, estrangeiro ou mouro. Tá bem. O que é que teu pai, profissão do teu pai? É chulo? É ladrão? Está preso? Ou não sabes quem é o teu pai? É uma coisa assim. A sério? A sério, é uma brincadeira, pousar na internet. Jornais. E inscrição é S-A-C-A-U-N-M. U-N-M? N-M. Inscrição. Ah. Inscrição. Sim, senhor. Pronto, é por causa do espetacular. É por causa do espetacular. É um espetáculo, música para música. É por causa do espetacular e do espetáculo que assisti na quinta-feira. Portanto, lembro das duas coisas. Mas sobretudo por causa do espetacular, que é um programa que ainda hoje gosto muito de levar à antena. Vamos embora. Vamos ouvir então Áurea Busy for... Busy. Busy. Sim, Busy for me, não é Busy. É Busy for me, Busy. Mas é Busy. Busy. Então, como é que ela diz? You're so busy for me. Ela não diz Busy. Tá bem, mas sei lá. É Busy, tá bem. Pronto, Busy. E também há quem cante... Life, oh life, I don't want to dance without you. Não quer dizer que em inglês seja mesmo assim, não. Pronto, portanto... A semana eu escolhi uma Madalena. Aí já tenho escolhido. Tá bem. Aqui é da semana. Então vamos lá ouvir Áurea com Busy for Me. Ao vivo. Ao vivo, no Coliseu dos Recreios. Try to call you, but you didn't answer the phone. I tried to pick you up, but you didn't come along. I tried to talk to you, but you didn't even answer me. I tried to reach you, but your eyes so high above. What's it? Fechemos este programa com a melodia número 6. 6. É ela interpretada por alguém que sabe cantar. E é ela uma música que tem título. Estimados ouvintes, até à próxima semana. Muito obrigado pela sua escolha. Preferência. Acabou, então? Acabou. Muito bom. Quem é que convidaste hoje para a festa? Pá, convidei a... A comida é aquela senhora gordinha, sabes? O quê? A banufa? Fogo, tu não trazes ajeitosas para cá? Oh, estás cada vez pior. Também trago. Estás cada vez a ver pior. Também trago, mas tu não vês que ela queria vir. Porque, sabes, sabes, irmã, ai, agora quando queria vir? A irmã dela, a mais nova. Ai, essa é boa. Ai, ela vem com a irmã. Ah, então está-se frio. Porque, irmã, e mais, e mais? Pois, olha, vem a outra, a baixinha. Que é a da Ribeira? Sim, a da Ribeira. Está-se frio, então, e mais? E vem uma amiga dela, que não, pai, não sei quem é, mas diz... Diz o nosso colega, também, que ela também é boa. E quem é? Opa, ela... Ela é uma prima dela, não sei o quê. Não, é uma amiga, que elas andam na mesma... E quantas vêm então? 4? 5? São 5. E chegamos todas? Ai, a gente chega. Ai, que horas é que elas vêm? Para o jeito de tal, estou aqui. É, falta muito, então... 8:15. Que diz, vamos com um perfumezinho. Sabes que elas gostam de jogo de beijirão? É verdade. Está bem. Olha, esta coisa está a mexer coisas verdes, o que é que quer dizer? Não sei. Será que estamos no ar? Não. Ah, estamos a gravar. Então, para fechar a emissão número 80 do nosso estimado programa... Escolha, escolha. Vou eu falar sobre o concerto que fui ver anteontem. Ah, bem. Então foi um bom concerto. Ei, que coincidência. Vou fechar a última intervenção. Vai ter o mesmo tema da primeira. Foi a propósito. O Oscar foi o segundo storyteller. Foi assistir. Eu fui o primeiro. É mentira? Não, é verdade. Ao vivo, não é? Pois. E por acaso foi muito bom, muito engraçado, muito piada, muitos instrumentos em palco e tal. Por acaso só estava a guitarra e o piano. E a pandeireta. E a pandeireta, é verdade. É sobre o momento da pandeireta que eu vos vou falar. É que há uma certa parte em que a Rita canta uma melodia e antes convida alguém do público, duas pessoas do público, uma para a pandeireta, tocar a pandeireta, o Carlos ia, mas disse que explica lá porque é que foi. Mas vou imaginar, a pandeireta. As pessoas têm que tocar com uma mão segura e quando têm que meter com a pandeireta na outra mão. Dá para fazer o ritmo. Imagina o que é no palco a tocar a pandeireta e de repente falha a mão. Ou seja, põe a pandeireta mas não acertei nada. Como sou ceguinho, não posso ver, não é? Imagina que eu falhava. Era uma sessão do que era assim. Oh, não sei, coitadinho. Foi como disse, não é quinta. Pois, é verdade, mas também não se podiam rir muito porque, ah, coitadinho, ele não vê. Coitadinho, não. Tu lembras quando no meu aniversário de há 3 anos disseste lá o poema, quando te levantaste, começaste a falar, ai, ai, sei aqui, coitadinho, ah, coitadinho, ele não vê. Nunca vi no mundo. Passando à frente. Antes dessa música, a Rita foi para lá o Johnny, era Johnny, não era? Era Johnny, Tunic. Foi para lá o Johnny Tunic tocar a pandeireta e queria alguém para o coro. Eu juro aos estimados ouvintes que eu tive mesmo para levantar. Porquê é que eu não fui para o palco? Assim, eu hoje já poderia dizer que já dividi o palco com a Rita Redshoes, não é? Se tivesse, já viste um pequeno momento que pode alterar a nossa vida. É verdade. Sempre eu subia para o palco e algum olheiro que estava na plateia, como tu, topava logo a minha qualidade e mandava-me logo para a banda do Kim Barreiros. E então... freia a bunda, ó Cláudio, a fuego. Vá lá, não disse freia mundo, que já, como já ouvi muitos dizer, ou da Renascença dizem freia mundo. Há bocado foi o colher que marcou. Por isso é que o colher foi. 93? Estou a rir lá, para mim também me acabar. Calma. Eu era para levantar, porque é que não levantei? Porque, como não era um profundo conhecedor da, das músicas da Rita, ela podia escolher uma que eu não conhecia, mas também eu devia pensar que ela iria fazer o que fez exatamente, que foi dar a instrução antes, a dizer o que dizer, a dar a indicação sobre o que dizer e quando dizer, cantar no caso, e afinal era só cantar Love, Love, Love, Love. Até eu. Até o Oscar, que é um esperto, tirou o bacharelato e mestrado em inglês. Pode. Sabia dizer Love, Love. Love. Itiration, the doctoration in information. Do festival da. Já pesquisaste sobre isso? Ainda não. Love, Love. Sabes que era a primeira coisa que ias dizer quando chegaste a casa? Pois a segunda, a seguir à música dos Coldplay. Love, Love. E então já começavam logo a inventar, não foi o que eu disse logo na altura que me lembrei? Love, Love. I don't know what it means. Love, Love. I know it's not what it seems. Love, Love. Don't you ever. Como é que é? Don't you sing to me. Love, Love. Cause today I'm happy. Reparando o happy rimar com o me. Ainda bem que eu não disse Mila. Se eu chamasse pela Mila, lá voltávamos à conversa dos instrumentos. Passando isso à frente. Eu depois também, uma certa altura, lembro-me dessa parte que era só um Love Love e as palmas, que ela deixou de tocar na guitarra. Sim, sim. Eu também, a certa altura, punha a mão aí e também dizia à Rita, Love Love, avisa quando deixa acabar que já estou a ficar sem ideias, Love Love. Dizia. Pois eu dizia mesmo. Até parece outra vez que eu dizia. Olha, foi um momento perdido, um momento de diversão. Não interessa. Fiquei aqui em baixo a ver o pandeiro. O homem tocava. É verdade, muito bem. Não, também não. A música que vamos ouvir é a número 12 do álbum de estreia da Rita, intitulado Golden Era. Golden Eye. Golden Eye, que era um grande jogo. Era de ouro. Olha, gostei de falar ontem no Streets of Rage e essas coisas todas. Mas não ouvi o Spectrum, se calhar também não está disponível. Não, hoje não. Não, mas eu explico porquê. Porque ontem. Peraí. Com o Olhanense a vencer por 1-0 aos 8 minutos, Caetano empatou ao minuto 25 da primeira parte e neste segundo tempo, com um fantástico início da partida, o Passos da Ferreira fez 1-2. Pronto, não, aliás, se tu fosses à página, vias que ontem eu coloquei uma notícia dando conta de que até às 14 horas de hoje as atualizações seriam congeladas para a manutenção do sistema. Portanto, só hoje, a partir só hoje de manhã, é que eu pude fazer mais algumas coisinhas. Entendi. E ainda não coloquei tudo, mas já coloquei muitas coisas. A faixa número 12 da Era Dourada, Golden Era, o álbum de estreia dela. Ainda está 1-1. Isto, um empatezinho não é mau, mas a vitória já arrumava com a manutenção. Com a questão. A Rita Red Schultz e o Nelson Carvalho produziram este álbum, que a música número 12 era Love, What Is It? Que é a música que vamos ouvir. E a letra sobre o poema desta melodia diz: Amor, amor, não sabes o que é? Amor, amor, não sabes como é que o sentes? Amor, amor, o que, não é como é que o sentes, é o que é que se sente com o amor. Qual é o sentimento que traz o amor? Amor, amor, não sabes como é que ele parece? Amor, amor, mas eu sei que mata. Amor, amor, não sabes o quanto eu sinto a tua falta. Amor, amor, lembra-te da maneira que eu te beijei. Amor, amor, não sabes o que é preciso. Amor, amor, mas eu sei. Eu sei. É bonito. É bonito, não é? Não é justo. Eu lembro-me quando tu fugiste, mas... Eu não me esqueci do quanto fugiste. Mas se tu sentes a minha falta, querido, tudo bem. Eu estou aqui para ti. Isto já não é. Não estava. É uma letra interessante. Porque é aquela pergunta de sempre. O que é o amor? Não sabe. Sei que dói. Sei que mata. Sei que faz sofrer. Não é verdade? O Michel Teló também sabe. Por isso é que ele diz. Ah, já ouviste a resposta a essa música? Não. De uma brasileira? Nossa. Ai, se você me pega, o que é que faz? Tem que ir. O ritmo é o mesmo, só que depois é a resposta. Lá está, ela segue o pensamento que eu sigo, que já comentei aqui contigo. Tanta coisa, ah, se eu te pego, se eu te pego faz o quê? Não é? Se não acessa, ah, se eu te pego, ai, ai, estás cozido. Essa coisa. Mas ela diz, ai, se você me pega, o que me faz, amor? Ai, se você me pega, ai. E depois apanho depois essa coisa. Hoje no nosso programa tivemos a canção... Ah, calma, não acabou. Ainda não acabei o resumo desta semana, que eu só fiz sábado e domingo. Ah, pois é. Os outros 5 dias vou resumir. Encontrei uma rapariga na quinta-feira. É, não interessa, eu já tenho passo novo, tenho cartão jovem, tenho passaporte cultural, tenho serviço novo de... Ah, acho, não sabias. Ai, sabias, sabias. Ter serviço novo de televisão, um telefone, internet, ah. Não interessa para nada. Interessa que eu na quinta-feira, tá. Vi uma rapariga... Ah, no... Acabou. 2-2? Sim, o Rio de ganhar por 2-1. E tu não te lembras do penalti? Ah, e a Farense não foi marcar? Foi. Ai, que grandes chacanas. Não ouvi. Foi qual foi a casa do banho. Oh. Pois. E agora? Bem. Vamos chorar um bocadinho. Já chorar. Continuando, a rapariga e eu fiquei a olhar para ela. Até esperei tipo a ficha dela, ver o ano que ela tinha nascido e sei mais ou menos a zona onde ela mora. Fiquei encantado. Não foi? Foi, foi. Era bonita, não era? Era, foi. A canção número 1, eu já fiz o resumo da semana. A canção número 1 foi a Rita Red Shoes com Captain of My Soul. A canção número 2 foi a Luísa Sobral com. Ah, China, com Chico. Onde te foste-me até? A canção número 3 baseou-se nos Coldplay e Trouble, a 4, Stereophonics e Mr. Writer. Esqueci-me de ver a letra do Mr. Writer agora, deixa lá. What don't you tell them, like... Ah, já sei! Sem ver, ainda me lembro da história. O Mr. Writer, sabes com o que é que tem a ver? Porque é que eles criaram aquele poema? É sobre jornalistas. Os que escrevem demais. Por isso também tem a ver. Escrevem demais, que põem. Sim. Sim, por isso tu percebes, também tem a ver com a gente. Bem. O teu Dropbox está quase cheio. Canção número 4, Stereophonics, Mr. Writer. Canção número 5. Áurea, Busy For Me, ao vivo. Canção número 6. Isto não é trovoar, é mesmo só a boca do Carlos. É o instrumento principal dele. Canção número 6, vamos escutar a Rita Red Shoes com a melodia Love. What is it? Vamos clearly again talk about British. British plans is tomorrow. Despeite aí, diz até para a semana que é uma emissão que interessa. Alguma coisa do jeito. Senhores ouvintes, ou 30 ou 40, se eu tiver, tanto faz. Eu despeço-me. Atenção, não é demitir-me, é eu despedir-me, que é diferente. Despeço-me até para a semana, para senhores, volto-me a pedir-me. Está a ver? Eu despeço. Essa foi boa. Diz, o comum diz, a negação. Para a semana volta a pedir. Quem despede, depois pede. Exatamente. Olha, o cão foi-se embora. Por hoje. Não. Sim. Vai chover outra vez. Vai chover hoje. Vai chover outra vez, vai. Esperemos que sim, não é? Se nunca mais chover, é o que graça. E mais. Pronto. E então, vamos ao... despeço-me. Desejo aos estimados ouvintes a condição de uma ótima tarde, noite. Já vai para esta das 10 da noite, não é? E tu, não diz nada? Estou a ligar para as meninas, para confirmar. Ah, sim. Pronto. Vou ligar para elas. Oh, não deixa fazer chamada. Porquê? É burro. Não sei, ela disse que tinha o telefone assim. A Amália disse que eu estimava com ele. Não é a Amália? Essa não é a Amália? Esta é mesmo a voz humana, não é? Não é que eu disse? Esta é mesmo a voz humana. Ouvintes, vamos ouvir então a Rita. Hoje abrimos e fechamos com o mesmo artista. Porque se não é a primeira vez, é a segunda. Que eu não lembro de outra vez que abrimos e fechamos com o mesmo artista. Também não. Será que teremos um facto inédito no nosso programa? Obviamente, e para a semana é que vai ser giro. Para a semana vai ser 6 músicas de 3 artistas diferentes. E umas o mais giro... 6 músicas de 3 artistas. Tu vais responder com um artista, eu vou responder com o mesmo. Quer dizer, não sei, estou a palpitar, não é? Segunda música de certeza é que não vais responder com o mesmo artista. A coisa mais gira... A coisa mais... Não, vais pôr o Tony Caminhonetas. Eu já te mandei há uma semana as escolhas. Nota-se que estás muito atento às coisas que eu envio. Não, ainda não enviei, ainda não vi porque ainda falta muito tempo. Está bem, mas já te mandei. Mas uma coisa muito gira, que era uma coisa muito engraçada, era nós escolhermos 6 músicas todas do mesmo artista. Não tem piada isso. porque nós não estamos aqui a... Olha, devo já dizer, antes de ir embora, fiquei um bocado desiludido com o Estranha Forma de Vida, que já foi banda sonora até de uma emissão nossa. Aquele programa da RTP sobre a música, a história da música portuguesa. Sim. Ainda na semana passada, o programa foi totalmente dedicado ao Paulo de Carvalho. Não gosto disso. Quando se foi a fazer favores ou homenagens exageradas. Se foi fazer o Paulo de Carvalho, também fazia o Carlos Paião, também fazia o António Barações, também fazia a Mami, também fazia a Musiquinha. E o Carlos do Carlos. Também fazia a Arminia Silva, sei lá, tanta gente a fazer. Bom. E fazia o Carlos Bonaparte, também um grande cantor. Não, esse não interessa. Vamos embora. E a outra, canta gaivota. A música 80, a emissão 81, será na próxima semana, na 7ª Macaco, com o Zito S1.